Assim como a saga, a história é segmentada em episódios, cada episódio sendo os respectivos filmes das duas trilogias, e cada episódio sendo dividido em 6 capítulos. O jogo, apesar de seguir os eventos dos filmes, a história é contada com um tom lúdico, sem qualquer diálogo, através de mímicas e expressões faciais e corporais dos personagens, o que torna o entendimento da história compreensível para qualquer pessoa falante qualquer língua, e com uma pegada menos séria e mais cômica, fazendo uma releitura muito interessante dos acontecimentos dos filmes. Todos os capítulos podem ser jogados em cooperativo, de forma que um jogador não consegue progredir sem o outro. Em certos momentos requer um trabalho em sincronia para avançar. E mesmo que o jogador tente atravessar o capítulo inteiro usando apenas um personagem, o jogo o força a jogar com todos os personagens daquele capítulo, de forma em que cada um deles é essencial para a progressão do cenário. Até mesmo Jar Jar Binks é importante para a conclusão do capítulo em que ele aparece. Não só o jogo traz os momentos dos filmes, como também traz o áudio original. As trilhas sonoras icônicas compostas por John Williams foram incorporadas nos jogos, e no geral elas respeitam os filmes. Por exemplo, muito raramente uma trilha que surgiu no quinto filme aparece em algum momento nos capítulos do quarto filme. Além de se encaixarem bem nos filmes, também são bem aplicadas nos momentos do jogo, alternando o tom e o ritmo quando há uma troca de um momento calmo para um momento de confronto. Por conta do design, as faixas que possuem vocais foram alteradas para serem apenas instrumentais, mas ainda assim conseguem ser utilizados nos capítulos de uma forma muito boa, tanto em momentos tranquilos como em momentos de combate. E eu disse áudio original porque, além das músicas, os efeitos sonoros dos filmes também voltaram, e também são muito bem colocados, tanto nos ambientes como nos personagens. Apesar de ser um jogo Lego, a maior parte dos cenários são feitos de gráficos simples. Este tipo é reservado para os objetos interagíveis no cenário, os personagens e os veículos. Alguns poderiam afirmar que, por conta de todos os cenários do jogo não serem feitos de Lego, poderia classificar o design como preguiçoso ou como desconectado da temática do brinquedo. Mas isso pode ser encarado como um recurso de acessibilidade, onde, no subtexto, o jogo mostra que os únicos objetos com que o jogador pode interagir são os que são feitos por peças. Demais objetos modelados devem ser ignorados pelo jogador.